Humor não se brinca. Humor não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Com Humor Não Se Brinca. É um podcast, é verdade, mas pela primeira vez associa-se à Provaral, programa que eu também apresento na Antena 3. Ora, antes de mais, temos de agradecer o feedback que nos tem sido dado sobre o episódio anterior da Joana Marques, que, eventualmente, para os ouvintes da Provaral ainda não conhecem, para os seguidores deste podcast, bom, de certeza que ouviram, foi na passada semana e foi mais ou menos assim. Mas há obviamente sempre as alusões, mil alusões ao meu tamanho, não é? Por isso eu já estou preparada para lidar com isso e para responder com alguma graça a isso, porque as pessoas acham sempre que estão a ser super originais a referir o facto de eu ter 1,5 m ou da minha diferença com o Daniel ser de uns 50 centímetros, é quase outro. Há um anão entre nós, no fundo. É uma imagem estranha. Portanto, já estou preparada para essas coisas que surgem no dia-a-dia, que são sempre mais ou menos as mesmas. Agora, uma piada assim que repito, ou uma fórmula, isso não sinto que tenha. Ok, há alguma piada que gostavas de ter sido tu a fazê-la? Às vezes acontece, nós no dia-a-dia andamos todos a fazer piadas mais ou menos sobre o mesmo, não é? Pelo menos quando andas nestes temas de futebol, etc. E às vezes vejo, as pessoas são muito rápidas e a concorrência é enorme, porque tens cerca de 500 páginas de Facebook a fazer piadas sobre o mesmo ao mesmo tempo, e no Twitter, etc. E muitas vezes há pessoas que são mais rápidas e melhores. E isto teve mesmo o timing certo e a piada é muito boa, já nem vou fazer. Agora, assim, uma que eu identifico, não. Acontece-me é ver às vezes coisas, mas já produtos mais complexos, não tanto uma piada, mas séries ou peças de teatro, pensava, adorava ter feito isto porque acho altamente complexas. Eu acho que nós invejamos mais aquilo que nós sentimos que não éramos capazes de fazer, ou então que faríamos com muita dificuldade, não é? Bem, quem quiser ouvir está nos sítios do costume, há outros convidados como Ricardo Araújo Pereira, Frederico Pombares, entre muitos outros. É uma questão de procurarem. Está tudo disponível no iTunes, no Mixcloud. É a favor divulgarem por todos, por toda a população, por quem conhecerem. Mesmo as pessoas que não conhecerem, divulguem também. Bom, esta semana, pela primeira vez, internacionalizamos-nos neste nosso muito estimado podcast. É verdade, já podemos dizer que somos internacionais. O nosso convidado desta semana é Maurício Meirelles, com dois L's, que é como ele diz, é youtuber, é argumentista, é apresentador, stand-up comedian, humorista, é um homem dos sete instrumentos. Fizemos esta entrevista no Vila Galé Ópera, ali para os lados de Alcântara, a quem agradecemos desde já, e temos de dizer que o nosso entrevistado se atrasou. Sim, não fui eu, foi o nosso convidado. E não dizemos isto com azedume, atenção, nada disso. Dizemos-lo porque a justificação é absolutamente hilariante. Acontece que Maurício Meirelles foi enganado pelo serviço de GPS do seu telefone e, por causa disso, por se ter enganado numa rotunda, foi parar a Almada. Estão a ver o que é que aconteceu, não é? Quem conhece Lisboa também conhece bem este drama. Uma pessoa perde a saída certa e vê-se a fazer uma dezena ou duas de quilómetros só para regressar ao sítio onde estava. Eu chamo-lhe a cilada da Avenida de Ceuta. Quem é que já não caiu na cilada da Avenida de Ceuta? Basta não colocarmos a nossa viatura ou velocípede do lado esquerdo e basicamente vamos parar a Almada. Isto já me aconteceu pelo menos duas vezes. A última foi já há alguns anos. Por acaso não foi assim tantos, foi há dois ou três. Enfim, tudo resolvido, Maurício na parada e entrevista a rolar. E que belíssima entrevista, devemos dizer. Aliás, a entrevista é tão bela que decidimos que não só estará disponível neste podcast, como também na Provaral, onde está a ser emitida esta semana. Já fizeste rádio alguma vez? Fiz participação. Eu adoro rádio, eu prefiro fazer rádio do que fazer TV, porque eu não apareço, né? Então eu posso falar mais besteira. Aí qualquer coisa eu falo, não, vocês não entenderam, eu tava mexendo na sobrancelha, pisquei o olho. Mas espera, o Brasil não dá importância nenhuma à rádio. Isto é, dá alguma importância, mas não a importância que os portugueses, por exemplo, dão à rádio. Vocês dão muito mais. Vocês têm uma que coisa será? De... Eu acho que o Brasil, ele é muito visual, as coisas, né? A dança da garrafa, o cara quer ver a bunda, tem a coisa da mulher, não sei. A rádio, eu acho que é mais conteúdo. Não que o Brasil não tenha conteúdo, tem bastante, mas o Brasil tem muita música, muita... Eu acho que a rádio no Brasil não é uma coisa que a pessoa para ouvir. Ela ouve enquanto ela está indo pro trabalho. É uma coisa meio... Ah, e em casa? Em casa não se ouve? Não, é tipo, muito difícil. Ouve-se música. Ok. Mas não assim, tipo, ah, agora vai começar o programa do Alvin. Vamos ligar, vamos curtir. Não sei se é que vocês fazem isso também. Tem isso? Sim, tem, mas... A rádio é um mal necessário. Tipo, você não pode ver TV no carro, então você liga a rádio. Certo, certo. Nós temos essencialmente no carro, não é? As pessoas vão para o trabalho e vêm do trabalho, e sendo que há gente também a cozinhar que ouve rádio, agora começa a ouvir mais podcast. Eu prefiro rádio. Eu acho que rádio você consegue argumentar mais. Então você... O papo ele é descontraído, ele não tem a coisa da TV, de você ter 10 minutos para fazer a cena, porque agora vai vir um menino que vai fazer malabares, e depois o cara que pula... Na... Não, aqui a gente pode ficar uma hora falando, entendeu? Eu prefiro isso. Mas, por exemplo, não existem assim podcasts no Brasil? Tem, tá começando a crescer bastante. Tem até um menino lá no Brasil que tá fazendo muito sucesso, chama Arthur Petri, que é um menino que faz um podcast, sempre tá entre os top 10, mas acontece que não é tão... Vamos lá. Eu acho que a parte de internet no Brasil, o podcast ele geralmente está associado a site, está associado a uma banda larga, então poucos brasileiros têm muito acesso... Lá o ilimitado dos dados de celular são muito complicados. Sim, sim. E a cobertura também não é grande espingarda, né? Não é abrangente e tal. Pois. Mas o Patrick Maia, que é um comediante lá do Brasil, tem um podcast muito legal. Esse Arthur Petri tem. O Pânico, que é o programa que eu trabalho, é o maior programa de rádio do Brasil. Né? Tem coisas legais, mas esse tipo de conteúdo aqui, que eu gosto muito, são poucos e muito bons, mas são poucos. Olha, o Pânico é um programa emblemático no Brasil. Sim. Tu colaboras para o Pânico? Eu tenho quadros, né? Tens o webbullying, não é? O webbullying já foi um quadro. Foi aí que surgiu o webbullying? Não, webbullying... Isso como é que surge? Surgiu de show, de testar. Todo show que eu faço, eu testo. Testo coisa, ideias. Aqui em Portugal, eu tô testando umas não funcionaram, outras funcionaram. Eu gosto muito de não fazer só o stand-up tradicional. Eu faço uma hora de stand-up e depois eu crio quadros para fazer. O webbullying surgiu... Eu tinha um show chamado Não Leve a Sério. E nesse show eu falava, todo mundo se leva muito a sério no Facebook. Todo mundo posta, estou aqui na França, mas não posta, estou aqui no hospital. Né? A gente tem um filtro. Eu falei, vamos levar o Fernando aqui, vamos abrir as fotos do Fernando aqui, vamos ver quem é o Fernando de verdade. E nisso alguém mandou uma mensagem. E eu respondi, e quando eu respondi o pessoal riu muito. Eu falei, olha, tem um negócio aqui que é a trollada, né? Vou trollar esse cara. E eu fingi que eu tava passando por ele e foi muito engraçado. Era um quadro de 3 minutos, virou um show. Sim, sim. E aí, o Pânico, isso no Brasil fez muito sucesso no YouTube, né? As pessoas começaram a gostar, é muito formato de internet. E fez tanto sucesso que o Pânico falou, Maurício, queremos esse quadro no programa, tudo bem? Aí eu negociei com eles e aí eu crio quadros para o programa Pânico. Eu não sou do Pânico, certo, mas eu crio quadros para o Pânico. És um colaborador do Pânico. Sou um colaborador do Pânico. Mas estás nos quadros. É, exatamente. Não, eu tô. Eu tenho um quadro agora que eu gosto muito, que eu faço tipo um Uber bullying. Uber depois do web. É o mal turista? É o mal turista. O mal turista é tão bom. Epa. Quem não conhecer que vá ver, pá, é tão bom. Aqui tem um Uber também, bastante. No Brasil tem muito Uber também, né? Está crescendo. Pensei que tinha sido proibido no Brasil. É igual cá. Os taxistas não gostam, aí tem briga, e, enfim. Inclusive o nome do meu cachorro é Uber. Eu chamo, ele vem. Aí eu chamei. É verdade, né, Thiago? É o nome dele. E aí o que acontece? Lá no Brasil, a cultura do Uber, os carros começaram a ficar uma merda, os Ubers de lá. E eu me aproveitei disso, que não sei se vocês têm Uber Pool cá também, sim, que é o compartilhado. Uhum. E aí eu peguei um Uber, e aí eu tenho, por exemplo, uma vítima, é uma pessoa que não sabe o que vai acontecer, e todas umas situações engraçadas que acontecem dentro do carro através do compartilhamento. Então essa pessoa, você é a pessoa vítima que entra, do tipo, dá um exemplo que você, Fernando, chega pra você e fala, ó, tem um Uber a te esperar, você vai até lá. Você entra sem saber de nada, quando você entra no carro, eu falo, olha, tem um compartilhado aqui, de repente tu pega uma grávida que vai ter um parto, e pega uma outra pessoa que é um assassino, e o cara fica desesperado, se chamam de pegadinha no Brasil, a gente chama de pegadinha. Sim, uma partida, sim, uma partida. E há essa cultura no Brasil da... A gente adora fazer isso. Vocês adoram, né? Os políticos fazem isso muito com a gente. É uma coisa que é cultural, né? Eles fazem isso há 500 anos. Vocês fizeram uma pegadinha com a gente também. Também, também. Vocês também deixaram a gente. É, é. Uma coisa, e porque estás a falar nisso, vamos ouvir justamente uma parte de um episódio onde tu faz uma pegadinha. Cara, esse daqui é compartilhado, tudo bem com você? Não tem problema. Sabe como é que funciona o esquema do compartilhado, né? Sim. Então você pode tirar a camisa. Não, brincadeira. Piada, é pra descontrair. Tô falando aqui que tem que pegar aqui um passageiro. É o quê? Homem ou mulher? É uma mulher, hein? Monique, o nome da menina. Mas que seja bonita, né? É. Boa. Tudo bem? Tudo bem. Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou daqui. Você é de onde? Paraíba. Paraíba. Você é solteira, Monique? Eu não, sou casada. Vale a pena casar? Não sou casado, não. Ah, vale. Vale, né? Vale, é gostoso. Você não é casado, não, né? Já fui casado, já. Você tem cara que já traiu tua mulher pra cá. Eu não sei disso, não. O importante é a consciência. Você já traiu? Eu não. Então pronto. É, o importante é a consciência da pessoa. Você acha que já foi traída? Ah, eu acho que não. Não tem nem tempo, né? É, mas será que nesse meio tempo que... Entre aspas... Você tá botando o demônio na cabeça da moça. Não, não tô colocando o demônio. Eu tô colocando a realidade, velho. Os olhos não vê, o coração não sente. É isso, é, né? Isso é verdade. Você chegaria nela, por exemplo, se ela tivesse solteira? Se eu tivesse a chance, sim. Eita. E casado, você se preocupa? Você fala assim, não vou chegar em mulher casada? Ou você chega em mulher casada? Tá nem aí. Depende dela se ela quiser. Que isso, velho. Aí vai ver, não. Aqui é um carro de família. Amor, não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Está, ficamos aqui com uma pequena impressão do que é este novo quadro do nosso convidado de hoje, que é o Maurício Meirelles. É brasileiro, está aqui pela segunda vez. Terceira vez, mas segunda vez trabalhando, assim, né? Uhum. Fazendo o que vocês chamam de bico. No Brasil, o bico é tão diferente do que aqui. O que é um bico no... É tipo um trabalho informal. É, exato, um pescate. Eu lembro-me que uma vez entrevistei aquele ator, o Pedro Cardoso, que eu adoro. Sabes quem é o Pedro adoro, Cardoso? Adoro. Ele mora cá, agora em Lisboa. Sim. De resto, seria um bom convidado para este podcast. Uhum. Está a visto ele estar muito ligado ao humor. Ora, o Pedro Cardoso, quando percebeu que se podia dizer de forma livre a palavra Xana, ele achou muito curioso. O que quer dizer Xana cá? É um nome. A de Alexandra, né? Alexandra, é diminutivo de Alexandra. Maravilhoso isso. Mas no Brasil não é. Não, Xana quer dizer o que vocês chamam de... Não posso falar? Ou posso falar aqui? Pode. É o Conan de vocês, certo. É o Xana. Isso é maravilhoso, cara. É você ter a liberdade de poder falar o que você... Aliás, é muito bom você estar fora do seu país e você pode ser preconceituoso o tempo todo com a coisa que você fala. Não, não sei. Não... Desculpa, sou brasileiro. Eu tenho uma... desculpa. Isso é muito bom. O bico, cara, eu falei isso num programa ao vivo. Não sei se foi o do Gosha, não sei. Foi algum programa que eu falei. Eu falei, estou aqui a fazer bico, todo mundo olhou pra mim e eu... Sim, pois. Ao mesmo tempo pensaram assim, é brasileiro, normal estar a fazer isso. Deve ser um travesti. É curioso nós percebermos isso e como é que as culturas são diferentes país para país e também como é que o humor em si é diferente. É. Tu já sentiste o pulsar do humor português comparativamente com o brasileiro, por exemplo? Cara, eu acho que aqui mesmo, em Portugal, você vê diferença. Porto e Lisboa são dois públicos totalmente diferentes. O pessoal do Porto, você... É um pessoal, uma malta... Em Lisboa é mais... Com licença, vou dar uma risada. Achei interessante essa piada. Mas a... É incrível, é verdade. Do Norte riam muito mais. Muito. Mas por que será? Por que será? Eu acho que, sei lá, deve ter mais dinheiro, talvez, não? Não tem isso? Não. Não deve ser por aí. Eu acho que tem a ver com a cultura, talvez, né? Eu acho que ali é mais malta, eu acho. Aqui é mais individual. Já chegado agora. Pois, parecem tradicionalmente mais abertas e mais... Não sei se terá a ver também com... Epá, não, bairrista vinho do não, Porto. Bairrista também é mais fácil rir quando você está com vinho do Porto. Talvez tenha a ver um pouco, talvez. Né? E aí, aqui... Mas aqui não é ruim. Aqui é ótimo. Mas aqui é muito São Paulo e Porto é muito Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você vê que São Paulo não faz sucesso funk como faz sucesso no Rio. Pois. Que é pra pegar ela, vai beber. Aquela coisa tudo gritada. Tem a ver um pouco com isso. Eu acho que tem a ver com esse humor de malta, eu acho. Eu acho que... esse humor de indelicadezas, eu acho que o Porto é mais... É, caralho, cuzão! Sim, já para não falar dessa... Eles dizem palavrões com muito maior facilidade e é menos grave dizer um palavrão no Porto do que em Lisboa. E aqui é mais rebuscado. Lisboa... Mas é muito bom cá também, porque assim, o meu stand-up cá dá mais certo do que em Porto. O webbullying em Porto dá mais certo do que cá. Porque o webbullying é uma coisa mais de... de que a gente chama no Brasil de zoeira, mas uhum. Vamos lá, vamos extravasar. E o Porto adora isso, aplaude, grita. E aqui o stand-up é uma. Meus textos eles são textos mais para pensar, para refletir algumas coisas. Pois. E aqui. Lisboa, pois é, mais Lisboa. É, ele, sim, aplaude, é ele aplaude mais do que ri. É verdade. Muito boa a sua muito bom o que você está falando. Estou me a cagar de rir. É isso. Sim. Vou mostrar para você que estou rindo. Pá, pá, pá, pá, pá. É isso. Agora, o que é que tu pensas do uso das asneiras, dos palavrões, no humor? Eu acho que as asneiras, elas têm que ser da sua linguagem espontânea e não como um recurso de piada. Eu acho que quando você termina uma piada com uma asneira, você não tem uma piada, você tem uma asneira. Né? Você só. Se você é o famoso. É uma muleta que a gente chama no Brasil, uhum. né? Você vai terminar uma piada e vai usar uma asneira, né? Que a gente chama de palavrão. Parece que você não teve uma ideia melhor para terminar. Agora, se você usa na sua linguagem coloquial, eu não sou contra, porque é. Como o stand-up é muito a sua pele, é você que está ali no palco, sim. é a forma como você lida. Mas, ao mesmo tempo, quando é forçado, eu também não acho bom. Por exemplo, o Chris Rock é um cara que eu admiro muito e ele só fala asneira. Porque uhum. ele é de uma linguagem do gueto americano. Ele é um negro americano que veio do Brooklyn, se não me engano, e ele fala desse jeito. Sim. Já o Jerry Seinfeld é um judeu americano sisudo que uhum. nunca usa uma asneira. É verdade. Então, ele tá de terno ali. Então, eu acho que se o Jerry Seinfeld usasse asneira, eu acho que não ia ser legal. E se pois. O Chris Rock falasse daquela forma, não seria. Uhum. Tem a ver com a persona da pessoa. Uhum. A análise é ótima. Já agora, quem é que te faz rir? Muito. Maurício. Muito. Cara, vamos lá. E atenção que aqui pode entrar todo um universo, que é desde pessoas cuja função é essa, até amigos teus, familiares... Até gordos caindo. Sim. Até sim. gordos caindo. Sempre é engraçado, não tem como competir. Mas, na brincadeira. Cara, tem um cara que eu sou muito apaixonado e é uma coisa que é global, eu acho, que todo mundo gosta muito desse gajo, que é o Louis C.K. Sim. Que é um comediante. É muito engraçado isso. Se a gente tivesse tendo essa entrevista 15 anos atrás... Você ia falar, quem que é o comediante favorito? Talvez ia falar um comediante que você ia falar, quero conhecer esse cara. Mas a internet, ela aproxima. Uhum. Então, os comediantes que eu conheço no Brasil, vocês também conhecem, cara. Exato. Vamos lá, as minhas referências hoje é Louis C.K., Bill Burr, que é um outro comediante uhum. que eu adoro. Ele é de direita, né? Ele faz uma coisa bem escrota, eu acho engraçado. Jim Jefferies também é outro uhum. cara. Outro posicionamento político, eu acho muito engraçado. Aqui em Portugal, eu gosto muito do Ricardo. Uhum. Ricardo Araújo Pereira, eu acho ele fabuloso. Gosto do Raminhos, que não tem nada a ver com o Ricardo. Uhum. Eu acho que ele tem um humor mais parecido com o meu, um humor mais debochado. Ao mesmo tempo, eu acho muita graça da minha esposa. A minha esposa, a Emily, que é minha esposa, ela me faz rir de doer a barriga, porque por ela estar comigo há 15 anos, ela sabe exatamente o que faz eu achar graça assim, uhum. nas coisas. Então ela tem um termômetro irônico que eu dou risada. Então, ao mesmo tempo, eu tenho na minha família, pessoas que me fazem rir, e ao mesmo tempo fora eu tenho referências de humor que eu quero atingir, assim, eu acho que estamos bem de humor, assim, pelo menos as coisas ao meu redor. O que é que faz a tua mulher? O que faz a minha mulher rir? Com não, certeza não sou eu. Espera, misturaste as duas perguntas. A minha pergunta era, o que é que faz a tua mulher, qual é a profissão dela? Minha mulher agora é minha empresária. Por isso que eu rio dela. Okay. Eu tenho que falar que eu rio dela, senão ela não fecha nada. Sim. Há algum episódio que tu gostes de contar sobre a tua mulher e que uses no teu espetáculo? Cara, vou falar uma coisa que não uso no meu espetáculo, mas é uma coisa que eu percebi que o feminismo ganhou por causa da minha mulher na minha casa. Você é casado? Não. Vocês não são casados? Eu sou. Você é casado há quanto tempo? Há um ano. Há um ano, tá. Na sua casa quem manda? Tá, bem-vindo ao feminismo. Sabe o que eu percebo da minha mulher que eu fico puto? Que assim, eu vejo assim o mundo, feminismo. Na minha casa, não é que eu quero ajudar a minha mulher. Eu quero fazer as coisas, ela não deixa eu fazer, porque ela não confia em mim. Você tem isso na sua casa? Sim. Às vezes eu quero cozinhar, ela não deixa, porque ela sabe que eu vou estragar tudo. Então eu faço o trabalho de estagiário na minha casa. Mas também depois já é a segunda fase. Exatamente. Eu não fizeste. Ah, sim. Não é, não? Por que não me ajudas? Exato. Porque você não deixa. Exatamente. E ela só me dá trabalho de estagiário. Eu sou o cara que guarda as coisas no pote. Você sabe essas coisas assim? Eu quero cozinhar com a minha mulher, ela fala, tá bom, vamos cozinhar. Põe esse brócolis dentro do pote. Põe a sal na saleira. Eu fico que nem uma criança. Eu não lavo louça, mas não é porque eu não quero, é porque isso. Ela não deixa, porque eu posso quebrar a louça. Ela acha que eu não sou capaz. Eu arrumo a mesa, ela vai acabar e falar, parabéns, eu sou um retardado. em casa, eu não faço nada. Eu queria ser melhor, eu não consigo. E aí eu aprendo com ela as coisas, cara. Eu dou risada demais, o jeito dela comigo. Ela é muito escrota comigo, a minha mulher. Quais é que são os assuntos que te fazem rir? É os que, assuntos que me fazem rir, vai. Por exemplo, falaste do Jim Jefferies, sim, que é um humor mais negro. Sim. O Bill Burr também tem algumas coisas, sim, assim mais negras. E Louis C.K. também. Louis C.K. também. Mas o Raminhos não. O Raminhos é totalmente mais light. O Raminhos tem uma coisa que eu gosto muito, que é a inocência. É, exatamente. O Raminhos é um gajo exatamente alto, com três filhas, sim, que não tem nada a ver com ele, porque ele é bruto, uhum, mas ao mesmo tempo ele é amoroso. Uhum. Eu acho isso engraçado, sim, é um contraponto engraçado. Uhum. O Ricardo Araújo Pereira é um cara de terno, sério, elegante, e quando ele fala coisas muito sarcásticas. Não ri nada do que ele, uhum, fala, acho engraçado. Mas o que me faz rir, o que eu gosto de abordar muito é a nossa própria hipocrisia. Eu acho que é muito engraçado quando a gente... Okay. E não é a minha, é de todo mundo. Sim, sim, sim, todo mundo. É as merdas que a gente faz achando que a gente está... A gente está numa época hoje do politicamente correto, sim, de tudo é errado, tudo é não sei o quê. E quando a gente começa a falar... Para, desconstrói. É. E olha como você não é ninguém. Uhum. Eu acho isso engraçado. Eu conto um caso no meu show que eu vou até mostrar pra vocês uma coisa aqui em primeira mão. Eu tô falando de depressão no meu show, né? Que é uma coisa que eu sofri durante um tempo e tal. Uhum. Sério? E aí tinha uma época que eu tava muito triste. É algo comum aos humoristas, isso, não é? Sim, esse, é muito lado comum. Engraçado isso. É. O que será? Eu acho que tem a ver com o nosso auto-boicote, sabia? Eu acho que a gente se cobra muito, eu acho que a gente quer ser o tempo todo aceito. A gente está lidando com aceitação, a gente está fazendo um show para uma plateia e não gostaram disso que eu pensei, eu sou um bosta, nunca mais vou fazer, clown, é uma coisa meio disso. E eu estava me sentindo muito triste uma época assim, estava me sentindo meio sozinho, falei, será que eu estou sozinho, não estou? E eu sempre sou contra fazer terapia, não sei por que eu era contra fazer terapia, porque eu não gosto de contar, você também, né? Também. Por quê? Eu tenho uma coisa minha que é, eu não consigo contar algo pra um estranho. Eu acho que eu tô sendo julgado. Você entende isso? Tipo, eu tô falando, sei lá, há 3 minutos atrás essa pessoa atendeu um cara que matou os pais e tá aí eu lá falando, eu queria comer mais Nutella. Umas coisas imbecis que eu, é uma reclamação. Sim. E aí um dia eu queria me ajudar e eu liguei pro meu melhor amigo. Eu mandei uma mensagem de áudio pro meu melhor amigo. Eu tenho até aqui guardado, até hoje, essa mensagem. E eu me desatei a falar tudo que eu queria. Eu falei, acho que eu tô me sentindo sozinho faz muito tempo. Estou triste, bababá. E comecei a falar da minha vida sexual. Falei de tudo mesmo, assim. 9 minutos de áudio. Ele me mandou uma resposta que eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Que fez realmente eu refletir muito sobre a minha vida. Essa é a mensagem. Fala, irmão. Esse número aqui não é mais do Rafael, não. Ele trocou de celular. Falou? É patão, bom. Isso daqui é de verdade. E eu acabei de ouvir isso, eu falei, chorei mais. Eu falei, como eu sou um bosta. Então vamos rir disso. Uh-huh. Então é esse tipo de humor que eu acho que é a nossa própria hipocrisia. Uh-huh. Só que no, o ideal, se eu não fosse um comediante, talvez no dia seguinte eu ia postar, estou aqui, feliz da vida, almoçando. Mas eu acabei de passar por uma tragédia um dia anterior. Por que não rir disso? Você riu de uma tragédia minha. Você riu de uma tragédia. Eu rio dessa tragédia. Uhum. Todos nós temos tragédias e a tragédia é comédia. A gente sabe disso. Sim. É curioso ao mostrares essa mensagem, fizeste-me lembrar justamente quando estive no Rio de Janeiro, há cerca de 3, 4 anos. E quando estava no Rio de Janeiro, tive acesso ao top das conversas do WhatsApp. Que as pessoas que se tinham tornado públicas ou que alguém tinha partilhado. E lembro-me bem, que era muito similar a esta, lembro-me bem da que estava em primeiro lugar, que era alguém que tinha andado com uma rapariga e que queria recuperá-la. E lembrou-se disso às 4 da manhã. Então enviou uma SMS a dizer... Vanessa, te amo. Já até sei. Pá, quero estar contigo e não sei o quê. Pá, quero construir de novo tudo junto e estou arrependido e não sei o quê. E a resposta foi: valeu, irmão. Vanessa está dormindo. Quando eu vou passar o recado. Isso é maravilhoso. Eu isso adoro, é maravilhoso. Mano. Por isso que eu acho que o webbullying ele faz sucesso, sim, porque sim, ele sim. tem a ver com isso, é um drama de constrangimento. E eu acho que quando você vê, por exemplo, a Cátia Aveiro, ou você vê que eu fiz aqui né, com sim, a Cátia Aveiro, sim. eu fiz Carolina aqui com o Zé Fidalgo, Carolina Torres, sim. que são pessoas que são públicas e de certa forma, como é que eu posso dizer... Tem aquele lado voyeur também, não é? Cara, você tá vendo ela... desnuda numa rede social. É. Porque a rede social nada mais é do que somos de verdade. Sim. WhatsApp. O Instagram não. E aí você tá fazendo essa mudança. Aí você tá no Facebook, que é o lugar onde você é sagrado, falando, estou com frieira, estou com problema. E você fala, uau, que constrangimento. Não é nada demais. A gente ri de uma bobeira. O Facebook, ele é uma bobeira. Ele é uma coisa do tipo, como assim você vai usar sua rede social para você falar que você está com uma diarreia? Sim. É bobo. Mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, ele foi no lugar mais sagrado. É como se eu chegasse na igreja e falasse, quero miúdos. Tipo, é tão grave quanto, mas é uma bobeira. Entendeu? Tu já percebeste como é que o Facebook funciona? Quantos seguidores é que tens? Eu tô agora com quase 2 mil. Eu tô com 1 milhão e 780 mil. 1 milhão e 7. É possivelmente convidado com mais seguidores que nós teremos entrevistado. Mas é que aqui também é menor, sim, né? Sim, sim, sim. Pois, é verdade. Aqui em Portugal vocês têm 10 milhões. É, e tu tens, só no YouTube tens mais de 100 milhões de visualizações, não é? É, tá 100 milhões de visualizações. É, está chegando a 200 milhões, é eu acho. É uma loucura, não é? Há pouco, estava-me aqui a lembrar de uma pergunta que é, tu já enterraste piadas? Como assim enterraste? Matar piadas. Piadas que tu dizias sempre e disseste assim. Muito, o tempo todo, por um motivo, eu não sou ator. E aí eu acho que eu não consigo mais passar verdade, sabe? Tô vendo. É uma merda isso. Por isso que eu escrevo, não é que eu escrevo muito porque eu sou muito dedicado, é porque minhas piadas elas morrem. A maioria das minhas piadas morrem. Porque eu não consigo mais passar uma verdade. E esse é o problema do stand-up também. Por isso que é muito difícil, porque você tem que estar, você tá no palco fazendo uma verdade. É uma verdade sua. Se eu estou feliz com a minha mulher e no fundo eu tô triste... É meio difícil. Desculpa. Se eu tô fazendo um texto sobre estar feliz no casamento e no fundo eu tô triste, eu acho que pra mim fica perceptível, porque eu não sou um bom ator a ponto de conseguir mudar a minha forma de lidar, de falar isso. Você vê, tipo, tem atores que fazem show há 10 anos o mesmo texto. Parabéns, eu acho isso nobre. Eu não consigo. Porque quando eu vim, por exemplo, a primeira vez pra Portugal, o meu texto foi sobre como um brasileiro pobre. Que eu era, não pobre, mas assim, sem condições de vir aqui para a Europa fazer um show, de repente está a lotar um show. Minha realidade agora é outra. Minha realidade agora é, tipo, eu estou em Portugal, 95% do meu público é português, ele quer assistir, ele já sabe o que eu faço, ele já conhece o meu cachorro Uber, ele já conhece a minha esposa. Eu não posso chegar e falar, oi, tudo bem? Eu sei que vocês não me conhecem. Eles me assistem no YouTube. Então, assim... Eu tenho que adaptar o meu texto. E quando eu adapto o texto, ele morre do outro lado. E ao mesmo tempo você vai crescendo. Antigamente eu não tinha carro, hoje eu tenho. Antigamente eu não tinha mulher, hoje eu tenho. Amanhã eu vou ter filho. Então eu vou sempre mudando isso daí. E o estado de espírito também, ele muda o tempo todo, né? Eu acho que a minha limitação em ser ator faz eu mudar texto também. Tens saudades de alguma piada que tu enterraste? Assim, uma piada boa. Diz assim, tenho saudades desta piada, de que sempre que eu a dizia... Tinha uma piada que eu gostava muito, que era... Eu até botei esses dias no YouTube, mas não pegou tanto, mas que era... Que eu falava alguma coisa sobre morte, que era... Deixa eu ver se eu lembro. Que pior do que você morrer é você ter uma função muito difícil, que é informar as outras pessoas que uma outra pessoa morreu. Não tem uma fórmula de você fazer isso. Você não pode chegar para a pessoa e falar, tudo bem, a Marcela morreu, tchau. Você tem um jeito. E a pior pessoa para contar quando alguém morre, para mim, era a minha mãe. Porque a minha mãe, ela dava tanta volta, ela demorava tanto que você quase morria, você ficava tenso, porque ela falava assim, ela começava falando assim, Maurício, sempre com um ar triste, oi, meu ocupado, oi mãe, tudo bem? Então, tem uma notícia muito triste pra te dar, eu falo, fala mãe. Aí ela começava, mamãe tá bem? Eu falo, tá, beleza. Aí eu penso, meu pai morreu, ela vai falar do meu pai. Seu pai tá bem? Eu falo, puta, é meu avô. Seu avô tá bem? Ela vai enrolando. Aí no final ela fala, mas o tio Olavo morreu. Eu falo, f*** tio Olavo. No final era pra eu estar triste, mas eu tô mó feliz com a morte de um cara. E aí a minha reação no final é, porra, chupa Olavo. Quero que você se f***. Você quase matou meu pai. Eu adorava essa piada. Tão bom. Já agora, nas tuas situações de webbullying, qual foi a maior encrenca que tu causaste com aquilo? Ou com alguém. Ali, tudo aquilo me parece maravilhoso, exceto a parte em que, imagina, há pessoas que tu tens como amigos no Facebook é uma questão de cortesia, porque não tens qualquer tipo. Sim, exatamente. Eu tenho alguns. É comum. Que sim. Eu nunca os vi na vida. Sim, esse é o desconforto. É. Havia aqui em Portugal, até há uns tempos atrás, um podcast também, só para o YouTube, que foi um grande sucesso, que se chamava O Manejo para no Cu, e que era com o Filipe Melo, com o Nuno Markle e também com o Bruno Nogueira. Quero ver o que era. Sobre... E eles tinham uma coisa que era uma bronca, que era, eu acho que se chamava... Azar de... Exatamente. E o que é que era? Era, as pessoas pegavam no telemóvel. E depois eles voavam. Você me falou isso. Fazia... Randomicamente pegava alguém. Sim, você me falou isso. E isso podia ser. Isto é. Mas eu lembro do Nuno Marco dizer assim: é assim, eu já não me preocupo com o público, com as multidões, eu só me preocupo com aquele jogo. E depois dizia: pá, quem é que às 11 da noite eu vou ligar e vou ter que fazer uma não, conversa. Na conversa eles tinham de introduzir uma palavra tipo espeturação ou dinossauro, uma coisa assim. É maravilhoso. Não, espera, para complicar a coisa, normalmente o espetáculo era à noite, não é? Portanto, te ligares às 11h30 da noite para alguém que tens. Falado sequer, não é? Bem, e ligares, e eu lembro que acho que o Marco, eu não tenho certeza disto, mas houve num que ele ligou para a pessoa que trata do jardim, para a pessoa que trata do jardim, às 11h30 da noite, e a falar em espetração. Eu amo isso, eu amo. Por que que a gente fica, olha só, mas isso é uma coisa, eu não quero levar a sério o papo de humor, mas ao mesmo tempo vamos levar um pouco. Tipo, é antropológico. Por que que a gente está tão incomodado com essa distância? Eu entendo, obviamente, socialmente. Pô, eu não te conheço. Uhum. De repente estou a falar com você sobre um problema pessoal meu. Mas ao mesmo tempo, qual o problema? Uhum. Porque você é uma pessoa, você não é um, digamos, uma pessoa que não entende de problemas pessoais das outras pessoas. Só que a gente tem uma bolha. É engraçado que a gente começou a crescer numa sociedade que a gente se bolhou, a gente tem uma bolha. E a partir do momento que eu conheço o Fernando Alvim, conheço, eu já tenho uma pouca de intimidade do que quando eu não te conhecia. Uhum. Então se do nada eu te mandar uma mensagem, talvez você fale, ah, é o Maurício, eu conheço ele, é um comediante. Mas até eu ter te mandado essa mensagem, nós temos uma bolha. Uhum. Então eu nunca posso conversar com você. Isso faz com que a gente entre no elevador e não dá nem bom dia para a pessoa, até o momento que você conhece essa pessoa. Então assim... às vezes eu fico pensando numa possibilidade, eu tenho umas ideias loucas, do tipo, o quão constrangimento seria eu chegar, por exemplo, do nada para uma pessoa no cinema e falar, eu posso pegar uma pipoca sua? Mesmo que eu não conheça essa pessoa. Por que que isso incomoda tanto? Por que que essa bolha que a gente cria é tão... Se ele fosse meu amigo, ele ia falar, pega. Claro. E até esse cara mesmo, se eu pedir para ele, ele vai falar, sim, lógico. Mas ele, no fundo, vai falar, meu Deus, que absurdo. E eu mesmo estou falando, absurdo eu pedir essa pipoca para ele. Não, e às vezes quem está a ouvir essa pergunta até nem acha nada especial, mas tu próprio já te estás a condicionar a pensar, não, não lhe vou perguntar. A gente está condicionado. É. Só que essa pessoa está no seu contato de WhatsApp. Sim. Essa pessoa, ela é próxima a você e você não conversa com ela. Uhum. Você tem um... Por que que você adicionou essa pessoa? É. Então a gente não está conseguindo nem falar com as próprias pessoas que a gente tem nas próprias listas que a gente criou. Uhum. Uhum. Então isso daí, ao mesmo tempo, é um individualismo imenso. É. Então, nesse sentido, achas que o humor te ensina a ser uma pessoa melhor? Eu acho que o humor faz você não se levar tão a sério. Uhum. E quando você percebe, pelo menos a minha visão é, eu acho isso tudo uma zona. Eu acho tudo isso... Uma alegria, não alegria, eu sou uma pessoa até não tão alegre assim, mas assim, é tudo uma festa se você parar pra pensar, no sentido de qual o problema das pessoas olharem pra mim e falarem, Maurício é ridículo? Qual o problema? Por que que eu me preocupo tanto em me levar tão a sério? Uhum. Por que que você se preocupa tanto em parecer melhor do que eu e eu em parecer melhor do que o Fernando? Qual o problema de eu pegar o celular do Fernando e mandar pro jardineiro dele 11h30 da manhã do tipo, acho o seu rosto lindo? Qual o problema? Sim. A gente tem esse problema, eu entendo que a gente tem, mas qual o problema? Sim, sim, sim. Então, no fundo, o que eu quero trazer é do tipo, foda-se, relaxa, ri, ri, não vai atrapalhar. Obviamente, o webbullying tem casos que a gente acaba até atrapalhando, já fiz coisas que deu errado e tal, mas a minha intenção é mais o nonsense e o meu Deus do céu, não tem nada a ver ele falar com a empregada 7h sobre filmes. Uhum. Eles querem discutir filme com uma empregada. Eu acho engraçado. Há uma coisa curiosa, eu fui ver um espetáculo teu. Na verdade, quando nesse espetáculo te perguntaste se eu estava lá, E eu não abri a boca. Eu lembro, foi em Cascais. Sim, sim. Eu estava cheio de medo de dizer, não vou. Mas sabe o que acontece? Mas estava lá o Raminhos também. E estava a malta toda, né? Estava o Raminhos, estava o... Tinham vários caras. O Moura também. Isso. Sim, sim, sim, sim. E aconteceu uma coisa curiosa nesse episódio. Tu pegavas no WhatsApp do Raminhos e metias-te com um jogador agora muito popular, o Pizzi. E tu fizeste uma coisa incrível que foi, pegaste nos testículos de um amigo teu e enviaste como se fossem os testículos de Raminhos ao Pizzi. Mas isso é uma coisa incrível. Para a Cátia Vera também. Será que há pessoas? De certeza que há. Eu fiquei a pensar nisso depois de ter visto. Que é, pessoas imagina que querem mostrar a sua genitália e que não colocam a sua genitália e enviam como se fosse. Sim. Ah, eu tenho um texto sobre isso. De certeza que há pessoas que fazem isso. Eu tenho um texto exatamente sobre isso, porque eu vou confessar um negócio. Um dia eu queria ver uma genitália. Você é casado, você quer ver uma genitália? Normal, a gente é casado. É normal. E as pessoas também que não são casadas também. Sim, também querem, exatamente. Sim. É normal, todos queremos ver genitálias e fingimos que não queremos. Também. Não, imagina, não quero ver. E eu tava. Uma menina no Snapchat mandou pra mim uma mensagem do tipo. Eu faço essa piada, tá? Ela falou assim: Maurício, tem como eu. Se você mandar a sua genitália, eu mando a minha. É uma troca. A mulher, ela quer trocar genitálias, né? E o homem, quando recebe esse pedido, ele pode estar na igreja, ele vai atrás pra bater essa foto. Ele não fala, espera 5 minutos, né? Ele fala, é agora, vou deixar, enfim. E aí, isso é uma verdade que aconteceu, que sempre quando ela pede, essa menina pediu, eu tenho uma amiga minha que é Juliana, e Juliana é solteira, e ela recebe muita genitália. E às vezes eu peço pra ela, falo, Juliana, você pode mandar pra mim os nudes pra eu fingir que são meus? E ela manda pra mim tipo um cardápio, é como se fosse que eu sou um... Como é que é aquele cara que aprecia vinho? Um enólogo. Um enólogo de rola. Eu fico meio que... Qual rola é a melhor pra ser a minha? Eu fico, essa é bem cabeçuda, esse saco. Hoje eu não estou com esse saco. Hoje é tipo um transforme de pica. E aí eu vou olhando, e na piada eu falo que eu mandei uma genitália pra menina. Eu falei, essa daqui é a que me representa, eu mandei pra ela. E ela falou, é fake, você não é negro. Termina assim. Você tem que tomar cuidado com a genitália que você escolhe, que você sempre vai pegar a de um negro. Eu fiquei a pensar isso, fica mesmo a pensar. Uhum. Há de certeza pessoas que fazem isso. Fazem, mas não tem como você confirmar que é a sua, né? Sabe que o problema? Tem pessoas se masturbando pra genitália de outras pessoas, achando que é da... É quase como você se masturbar indo pro Google. É a mesma coisa, só que você está no imaginário. Ela mandou pra mim, eu sou exclusivo. Não é. Os Rolling Stones tinham aquele lema: sexo, drogas e rock and roll. Qual é o lema atual, Maurício? O que é que o sexo continua lá? Drogas não sei se terão a mesma importância que tinham há uns anos atrás. Mas no rock? Ou na comédia? Bem, eu acho que a comédia não tem nenhum dos três. Pois. Acho que a comédia só tem o rock and roll. Não, sabia? A comédia com os mais novos é capaz de ter sexo. Sim. Agora dá uns 5 anos para cá. Porquê que o dizes? Tenho essa impressão com a malta mais nova. Tendencial. Não com todos, mas... Mas é o sexo, mas é que tá. Desculpa te interromper. Sexo. É o tipo de sexo diferente. É um sexo, tipo, parece que a gente desvirginou. Porque a gente, todo comediante, a maioria, quer dizer, geralmente é um cara mais introvertido. Sim. A vida inteira ele passou a ser um nerd no colégio e de repente ele, uau, estou num palco falando umas asneiras e as meninas estão a rir. Vou transar pela primeira vez. Sim. É meio que isso. O rock não, o cara já saiu do... Sim. Da loucura. Nesta altura, pelo menos em Portugal, eu acho que é um bocado mais movido a fama. Ah, então, sim. É famoso. Mas eu diria que o rock and roll existe. O stand-up no Brasil, ele é o rock and roll. A gente está tão numa situação de merda no Brasil, vocês estão acompanhando. Sim, sim, sim. Está uma merda a situação no Brasil, política... Que, olha que curioso, antigamente quando o Brasil tinha um problema de ordem política, os músicos eram quem protestavam, faziam músicas de protesto. As músicas brasileiras não estão protestando nada, elas estão festejando ainda. Viva, viva! E quem é o rock and roll? É o comediante, é o Gregório sendo de esquerda, é o Danilo sendo de direita, é eu fazendo piada, né, de um lado ou de outro, é o outro. O nosso tema é a política, e a gente joga vídeos no YouTube e viraliza, e um passa pro outro, fala, olha como a política tá uma merda. Olha que esse comediante fala sobre... Então a gente virou rock and roll, a gente é o malquiço da sociedade. O Danilo Gentili, que eu acho que vocês conhecem, ele é um cara que está sendo processado por senadores, por deputados. Ao mesmo tempo o Gregório, ele é odiado por uma parte da direita. Então nós dizem somos... Dizem que ele pertence à esquerda caviar. Né? É, ele pertence... O pessoal diz isso. Sim. É, mas no Brasil está tudo assim. Você gosta de café, você é de direita ou de esquerda, dependendo de quanto você põe de açúcar. É meio... Tá tudo muito confuso. Mas a gente é o rock and roll dessa geração. Sim. Por isso que os miúdos gostam muito da gente. É irreverência, não é? É irreverência. A gente é o politicamente incorreto. Exato. E o rock and roll é o politicamente incorreto. As redes sociais também sofrem muito com o politicamente correto no Brasil. É um... O tempo todo. O tempo todo. É? É, porque... E tu sofres com isso? Muito. Mas muito. Eu odeio o Facebook. Odeio. É. Odeio o Facebook. Porque o Facebook me dá a impressão que é a segunda chance de uma pessoa... tentar se dar voz. Meio que tem muito frustrado nas redes sociais. Eu também sou, muitas vezes, não é? Mas é que, como a gente está democrático, a rede social, você escreve alguma coisa, a pessoa quer, digamos, ter uma opinião contrária a você só para chamar uma atenção de muita gente. Então, o tempo todo a pessoa quer chamar atenção, do tipo... Eu estava no restaurante, fui comer e a água veio não tão fresca como deveria vir. Olha que absurdo, e posta água para todo mundo compartilhar e você destrói o estabelecimento por causa de uma água. Então tá todo mundo querendo se mostrar importante, se mostrar com voz. Isso é ótimo e ao mesmo tempo perigoso, porque tem pessoas que não sabem usar essa voz. E aí fica uma ofensa gratuita, um ódio gratuito o tempo todo. Laicar um... E na verdade as pessoas elas não estão assim. As pessoas elas... Sabem conversar. Como uma vez me disse o Ricardo Araújo Pereira, a gente tira a cabeça do ecrã e o mundo está todo na mesma. Exatamente, exatamente. É. E vocês... Eu tenho um amigo meu, que é o Pedro Santo, não é? do Bruno Aleixo, que ele diz que o grande problema das pessoas é estarem sentadas. Quando as pessoas estão sentadas, as pessoas, por exemplo, no trânsito, não é? As pessoas estão sentadas e começam a desistir e insultar. E a solução para ele é as pessoas estarem sempre deitadas. As pessoas quando estão deitadas... Não critico. Muito bom. Não era. Muito então, bom. Se tu fosses deitado no Facebook e no automóvel, ou mesmo no Facebook, se as pessoas estivessem deitadas, vocês não ficam automaticamente menos violentas. O que é que será? É verdade. Isso é muito bom, essa teoria. Essa é boa teoria. Mas essa teoria é boa. Faz sentido mesmo. Faz sentido. Eu nunca parei para pensar. Quando você está deitado, você nunca está a reclamar de nada. Né? À partida, não. Sim, mas é verdade. É verdade. Tendencialmente ficas mais amigável. Eu não tinha pensado nisso. É, eu acho que esse a solução no mundo está para as pessoas se deitarem. Para fazer umas com as outras. É, e isso do. A gente podia dirigir deitado, né? Era? Ninguém discutia. Uau! Era essa a fórmula, então. A gente deita, põe um espelho para frente. Exato. E vai indo, e todo mundo vai. O cara bate em você e você fala: te acordei? Desculpa. Olha, importante fazermos esta pergunta. Há algum momento de humor, esquece agora a tua carreira, que tu tenhas visto e que tu gostavas de ter sido tu a ter proporcionado aquele momento de humor? Que pergunta maravilhosa. Cara, eu acho que eu gostaria muito de ter... Vou falar uma coisa que tem a ver com o meu mercado. Acho mais... Eu queria estar junto do pessoal do Porta dos Fundos, por exemplo. Que é um coletivo de comédia que fez muito sucesso no Brasil, com pessoas que eu admiro demais, juntas, meio que parece que selecionaram tipo um top Brasil e fizeram assim, eu sou amigo de todos eles, todos, mas eles pegaram tipo o Gregório, com um excelente comediante, com o Fábio, que além de excelente comediante, é um excelente redator, com o João... Ele é um ótimo ator também, engraçado, mas ele é um cara de relações muito boas, com o Kibe Louco, que é o Antônio Tabit, que é um excelente canal de mídia no Brasil, com o Ian, que era um excelente diretor. Então eles juntaram um coletivo de best ofs, assim, que eu falei, caramba, como eu queria ter feito isso no Brasil, ou participado disso. Obviamente, o fato deles... São cariocas todos, eu morava em São Paulo. E também acho que eu não tinha nem capacidade também na época, principalmente, também acho que até agora também não, de estar junto desse pessoal. Mas estar junto de um coletivo de comédia é algo que eu ainda sinto vontade. Eu tentei fazer isso e não deu certo. Eu fiz uma banda de comédia no Brasil, que era a banda Renatinho, que é uma banda que tinha eu, a Tata Werneck, que é, pra mim, a melhor comediante do Brasil. E não é que é a melhor mulher comediante. Tata Werneck. ela não é a melhor comediante mulher do Brasil. Uhum. Ela é a melhor comediante do Brasil. Ela é a pessoa mais engraçada que tem no Brasil. Uhum. Procurem e ela. Ela é imensa no Brasil. Peraí. Vamos aqui mostrar. Sim. Mostrar. Doutor William Frossá. Tá. Prazer estar no seu programa. Meu também. Meus dentes de baixo estão separados. Por favor, não reparem enquanto estivermos conversando. Vamos. Sei que é cirúrgico. E devido à escovação. Senti ironia. O senhor é dentista. A tortura é proibida. Como mesmo assim o senhor consegue continuar exercendo sua profissão? Eu cuido dos sorrisos. Pensa bem, você faz as pessoas sorrirem, né? E eu cuido desses sorrisos. Está me seduzindo, senhor? Agora gargareja e depois cospe. Você acha que essa frase é mais usada no set de um filme pornô ou no consultório de um dentista? Eu acho que no consultório do dentista. Descendo na banguela, incentiva a agressão dos desdentados? Comente e justifique sua resposta. Você poderia repetir a pergunta? Eu a inventei, doutor, eu não me lembro mais o que eu pensei. Olha, eu me lembro... Não tem problema, doutor. Fica free, fica... Gata, fica tranquila. Você tá me seduzindo? Hã? Você tá me seduzindo? Tô. Oi! Consertaria esses dentes inferiores. Ah. Eu tenho um caso raríssimo de dentes na virilha. Quando vou abraçar o meu parceiro com as pernas, acabo dilacerando a massa peniana do meu brother. Como manter um relacionamento saudável e ainda assim poder dormir de conchinha? Na virilha? Sim, são dentes na virilha. É. Talvez uma bermuda. Uma bermuda de virilha. Uma bermuda. É usar uma bermuda. Dormir de bermuda. Dormir de bermuda. O senhor está com um paciente completamente sedado, de boca aberta, em seu consultório, quando um Zé pequeno e seu bonde invadem seu consultório dizendo: quem disse que a boca é tua, doutor? Coincidentemente, o paciente é o Capitão Nascimento, que acorda atirando. Você cobra o banqueamento do capitão, oferece um pacote flúor para Zé Pequeno, que quando gritou com o senhor demonstrou um forte sangramento na gengiva, ou dispensa a recepcionista pelo dia e resolve curtir o seu dia na praia? Eu acho que a letra B, eu faria uma aplicação de flúor no Zé Pequeno. Bacana. O sucesso do Ronaldinho Gaúcho é uma afronta à sua profissão? Olha, ele até fez um trabalho aí que foi até apareceu bastante na mídia, né? Até que melhorou bastante, né? O Ronaldinho Gaúcho ficou até bonitinho, né? Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, não se brinca. Aí está, voltamos. A Tatá tem um programa, inclusive, com o Fábio Porchat no Brasil. Ela é muito grande. Ela era uma vocalista da minha banda, era um grupo de comediantes que faziam show de rock. Uhum. A gente fez umas músicas e tal, só que não foi pra frente por conta das agendas e cada um também teve uma prioridade. Mas eu fico mal em falar, putz, eu queria estar junto numa malta, assim, pra... Porque às vezes, cara, sozinho fazer é uma delícia, você é dono de tudo, mas ao mesmo tempo você ter pessoas colaborando é muito melhor. Uhum. É curioso tu dizeres isso em relação à Tata Werneck, porque... Cá há, não sei se no Brasil também, mas em Portugal existe muito esta discussão de não haver mulheres comediantes, não é? Sim, sim. Tu sentes que há alguma diferença? Ou... Eu acho que existe. Tem um pouco do preconceito, sim, mesmo, mas não preconceito de machismo ou feminismo ou qualquer outro tipo de coisa. É que é mais difícil para uma mulher, às vezes eu acho, expor os seus próprios demônios. A sociedade, ela sempre foi meio contrária a isso. A sociedade sempre foi meio... Uma mulher falar de sexo é diferente de um homem falar de sexo, uhum, entendeu? E às vezes eu acho que a mulher ou faz um humor feminino demais ou um humor masculino demais. Uhum. E aí fica sempre numa coisa extrema que não agrada um ou não agrada outro. O homem, por exemplo, essa piada que você falou do seu amigo, que é maravilhosa, que quando a gente está sentado... A gente está com raiva ou está deitado é uma coisa... É um humor universal. Uhum. Serve para homem e para mulher. Uhum. E você vê poucas mulheres fazendo humor sem rótulo. É um humor. É uma piada. A Tatá é essa menina. Entendeu? Ela sabe fazer o... Estou fazendo. Jovem, velho, rico, pobre, negro, branco, homem e mulher gostam. E às vezes eu acho que a mulher ela vai muito pro lado de... Eu quero mostrar... que eu, mulher, sei falar sobre sexo, então ela vai ser muito radical nisso, ou ela vai falar sobre como pintar as unhas é uma coisa difícil. Então eu acho que não tem essa generalização às vezes, entendeu? Sim. E a gente acaba olhando e falando, pô... Humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Humor. Já agora, uma pergunta que fazemos também sempre, ficamos já com esta dica da Tata, que não tínhamos ouvido falar. Tu acompanhas as novas gerações do humor, o stand-up no Brasil está a passar por um momento, acho eu, que ainda de grande... Aliás, na verdade, estamos perante o homem que ganhou em 2 anos seguidos o prémio de melhor... Pois é, comprados os jurados, okay. Comprei tudo. Pois é, não, eu ganhei, fico muito feliz, são 2 anos consecutivos que eu ganhei esse prêmio, mas a gente está vivendo um momento muito bom. Eu acho que é o melhor momento de stand-up no Brasil agora. E se calhar ajuda a situação política instável, não é, para o humor? Facebook, internet, redes sociais, viralização, eu acho que isso ajuda. A gente viveu um primeiro momento de stand-up muito bom, que foi quando o YouTube surgiu. Então tinha o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, que vocês já devem conhecer, o Fábio Porchat, essa turma toda veio da primeira geração. Eu surgi de uma segunda geração, que era onde o stand-up já estava consolidado, e o nome stand-up era maior do que o nome do artista em questão, entendeu? Então eu surgi, e aí o stand-up, na hora que eu surgi, que eu comecei a ganhar, digamos, uma plateia, o stand-up foi abominável, porque a imprensa foi contra o stand-up, porque o stand-up falava de temas jocosos, politicamente incorretos, e fazia piadas preconceituosas, e aí todo mundo teve medo de stand-up, até porque era uma novidade, não quero ver esse tipo de show. Tanto que aí eu criei o Webbullying, que fez um barulho tal, tremendo, e ganhou. Ganhou plateias e tal. Agora, tem uma nova malta, muitos bons, muito bons. Eu faço parte deles, eu ajudo eles, compartilho, eles me compartilham. Que hoje é capitaneada por um cara chamado Thiago Ventura, que é um menino muito bom no Brasil. Tem o Murilo Couto, não sei se vocês conhecem, que faz o programa do Danilo Gentili. Vou falar os nomes bons hoje. Thiago Ventura, Murilo Couto, Renata Albani, Afonso Padilha. Esses caras estão fazendo shows assim, arrebentar. Di Lopes, arrebentando. Fábio Rabin, talvez vocês conheçam, não sei. Não, também não. São comediantes que estão fazendo shows no Brasil, postam nas redes sociais toda semana um texto novo, toda semana 10 milhões de visualizações, 8 milhões de visualizações, shows a lotar. E temos um menino também que fez muito sucesso cá, não sei se vocês conhecem, mas ele é da Malta Jovem, que é o Whindersson Nunes. Ah, sim. O Whindersson, sim. É, que ele faz um stand-up. Eu não conheço. Eu já vi umas coisas dele. Sim. É, mas ele é muito pra youtuber. É. E ele é muito bom, mas ele é um menino que fez sucesso na internet, tornou-se grande no Brasil. Ele faz ginásios no Brasil para 10 mil pessoas. Ele é assim, ele é tipo um pastor. Bem, incrível. Agora, qual foi o espetáculo onde tu atuaste para mais pessoas? Eu acho que foi... Ah, mas assim... Eu fiz um negócio no Brasil chamado Virada Cultural, que eu fiz para 30 mil pessoas. Que era... 30 mas, mil pessoas? É, mas não era para me ver. Isso é um concerto rock. É, mas não era para me ver. Isso daí é uma coisa assim, tipo, a prefeitura... fez um movimento, tipo, tem um palco e vai ter 9 horas da noite, Fábio Porchat, Maurício Meirelles, fulano de tal e fulano. E tem lá 30 mil pessoas gratuitas, você sobe no palco e faz para essas pessoas. Agora, pago foi no Metropolitan, no Rio de Janeiro, para 3.500. Foi lá, assim, foi incrível. Mas repara, nós estamos a entrevistar-te, tu estás basicamente a 1h30, aliás a entrevista vai acabar por causa disso, estás a 1h30 de entrar em palco e tu não estás minimamente nervoso. É porque eu acho que eu já estou acostumado com o texto aqui. O primeiro dia eu fiquei muito nervoso. O primeiro dia eu passei mal, eu ainda tenho isso. Eu passei muito mal. Ficas mais nervoso em Portugal do que no Brasil? Eu acho que tem uma coisa de tentar... reforçar a minha imagem cá, entendeu? Acho que no Brasil as pessoas já me conhecem, de certa mas forma. Mas em termos de texto, sentes mais dificuldade? Ah, vamos lá. Religião. Aqui é mais fácil de falar do que lá. Muito mais fácil. Vocês são mais ateus, vocês são menos católicos, por incrível que pareça. Na minha cabeça, eu falava, se eu falar de religião em Portugal, que tem igreja de Fátima... Depende tem das todo... zonas, não é? É, eu falei... Em Lisboa, sim, mas se calhar se vais... Se eu vou no interior, ou, né? Ou a Braga, por exemplo, ou a Lamego, ou a Viseu, mas é que tá, pode haver mais. Mas a malta jovem, eu acho que tá uma malta mais... No Brasil tem muito evangélico. Okay. O evangélico, ele é mais ortodoxo com esse tipo de questão. Mas eu acho que o público daqui, de Portugal, ele é um público mais curioso. Ele vem meio do tipo... Eu gostei desse menino que eu vi no YouTube. Eu já tô meio garantido, sabe assim? Eu gostei. E eu quero ver ele ao vivo. Vamos lá, vai ser divertido. Vamos. E aí no começo eu patinei. Não sei se entende o termo patinar. Sim. No primeiro dia eu patinei alguns temas e tal, mas eu vi que a plateia tava. Vai, fala. Fica à vontade. putz, essa aí não foi tão boa, mas essa foi boa, vai, continua nessa. E de lá pra cá eu fui trabalhando meu texto. O texto que eu vou fazer hoje, que é a última noite de apresentação aqui em Portugal, está praticamente 30% mudado do que eu fiz na primeira noite. 30% melhorado e evoluído, entendeu? Termos que não funcionaram tão bem. Olha, estamos a acabar basicamente esta entrevista. Este é um podcast de humor. Curiosamente, esta emissão, isto será uma surpresa para o Nelson, também irá ser transmitida na rádio. A ideia surgiu-me porque acho que faz sentido tudo aquilo que tu disseste. Sim. Isso é uma espécie de programa conjunto, prova oral com o podcast Com Humor Não Se Brinca. O que é que tu ainda queres fazer, Maurício? Ah, e já agora uma pergunta que é, o que é que achaste de Portugal? Quais são assim, as coisas que tu vês logo que são diferentes do Brasil? As rotundas, não é? Sim, tens de contar a saga que foi chegar aqui, não é? Meu Deus do céu, cheguei atrasado nessa entrevista porque vocês têm um negócio chamado rotunda, muito, vocês amam rotunda, e o Waze, né, que é o GPS que a gente usa aqui no aplicativo móvel, ele confunde todas as rotundas. Então chegou um momento que eu peguei uma ponte, eu fui atravessar. Eu levei tipo, o que eu levaria em 5 minutos, eu levei 30 minutos. Tu caíste na cilada da Avenida de Ceuta, foi o que aconteceu. Foi isso que aconteceu, é normal. Vocês não mudaram isso. É legal que vocês falam, é você mais um que caiu na cilada da. A cilada da Avenida de Ceuta, porque basicamente se tu não seguires pela faixa da esquerda, se fores sempre pela direita da altura, não te é permitido. Ah, é uma avenida que quando. Assim que eu vou parar a ponte 25 de Abril, já aconteceu toda a gente, já me aconteceu a mim, duas vezes. É uma avenida que assim que você erra, tem uma placa escrito parabéns otário, é essa? Foi essa que aconteceu. E tem um pedágio logo, pedágio, como é que chama o pedágio de vocês? Onde você paga para entrar na estrada. A portagem. Sim. Muito curioso ter uma portagem logo ali na frente, né? É. Mas é só de um lado que ainda é mais perverso. Então essa é a teoria que eu tenho, por que Cabral errou o caminho das Índias e foi parar no Brasil, porque ele pegou uma rotunda. Provavelmente foi por isso. Ele errou muito. E respondendo a sua pergunta, que foi... além da rotunda que você falou? Alguma coisa que diferenciava desde logo os portugueses dos brasileiros e Portugal do Brasil? Alguma coisa que... Não, mas você falou uma outra pergunta. Que o que é que falta fazer? Ah, o que é que me falta fazer? Me falta ter uma cidadania portuguesa e fugir da malta brasileira. Não, eu acho que eu tô... Cara, eu não tenho muito um plano assim, do tipo, eu quero conquistar a Bélgica. Não, eu acho que eu tô numa fase de continuar fazendo show, continuar mostrando meu trabalho. Eu sou inquieto, muito. O tempo todo eu me sentiria mal em voltar pra cá, pra Portugal, com um show igual eu fiz aqui. Eu quero mudar o meu show. Eu tentei acabar com o webbullying, eu tentei no Brasil. Eu falei, vou acabar. Eu falei, não, acaba, pelo amor de Deus. A galera fez uma... Assim, muita gente saiu do meu canal quando eu falei que ia acabar. Então, ao mesmo tempo, eu estou transferindo o webbullying para outros projetos. Eu quero daqui a pouco abdicar um pouco do webbullying, fazer outras coisas. Eu acho que eu quero fortalecer minha imagem como stand-up para as pessoas. Foi muito bom esses dois prêmios, porque... eu quero ver o texto dele também. E eu acho que coisas em cinema, onde eu pudesse escrever... Seria uma coisa que eu... Seria um novo plano, assim, mas sabe? Mas comédia ou outra comédia. Coisa? Comédia. Viste como ator também? Eu fiz um filme agora que o Rafinha Bastos criou lá no Brasil. O Rafinha Bastos fez um filme, eu fiz uma participação. Foi muito legal. Eu não sou ator, mas até aí também o Adam Sandler também não é. Né? Então, eu posso... Eu queria entrar nesse mercado, assim, de atuação, mas escrevendo, fazendo algumas peças, algumas ideias. E eu confesso um negócio pra vocês, de verdade. Eu adoraria... ter alguma coisa aqui em Portugal, mas não é ter um talk show, não é ter uma coisa, mas assim, algum intercâmbio. Eu acho isso tão legal que a gente faz. É a segunda vez que eu venho pra cá, a segunda vez que você me recebe, sabe, ao mesmo tempo que você não quis participar do webbullying, mas se você participasse, a malta brasileira iria te conhecer, como conheceu o Raminhos, conhece o Raminhos, fizeram um intercâmbio Raminhos brasileiro, e a Carolina Torres recebeu mensagem de brasileiro, e eu recebo mensagem de português. Então, usar mais o universo português, tá mais com vocês e vocês mais lá, acho que seria uma ideia legal de um futuro, entendeu? É uma ideia. Desde a passada emissão, aqui no Com Humor Não Se Brinca, fazemos um último desafio, uma coisa que é ser o convidado que acaba o programa com, pode ser uma frase que goste, com uma piada que goste, ou até um texto que se lembre e que possa acabar o programa. Este é o desafio que nós fazemos para Maurício Meireles, que acaba de vir a Portugal para uma digressão que passou pelo Porto, por Lisboa? Lisboa, fiz duas sessões no Porto e 5 em Lisboa, é. A última vai ser hoje, no dia em que o estamos a entrevistar. Uhum. Então, se você está ouvindo a tempo de comprar uma máquina do tempo, você pode voltar para domingo, 6 da tarde. É. E agora quando é que voltas? Não imaginas, né? Eu acho que eu vou voltar no final do ano. Provavelmente eu vou voltar para fazer outras cidades que não foram feitas ainda, como Braga, que muita gente pede, ali a região do Alentejo. Onde mais que a gente... Coimbra, muita gente de Coimbra, Funchal. Uhum. Então, acho que eu queria fazer com essa malta aí. Já sabes como é que vais acabar? Exato. Vou acabar com uma... Vamos lá. Primeiramente, eu vou acabar falando duas coisas. Busco cidadania portuguesa. Se você tem uma mãe ou uma avó que queira casar-se, melhor momento é comigo, ok? Nós dois vamos se dar muito bem. Eu vou ganhar uma cidadania e sua avó vai ganhar um pouco de prazer. Não sexual. Prazer. Prazer de carinho, cafuné, um abraço, um amigo, uma massagem. Ou sexual. Já que pessoas mais idosas não têm dentes. E vai ser muito bom. Pra bico. E a segunda coisa que eu vou dizer é uma coisa que todo youtuber faz. Inscrevam-se no meu canal. Maurício Meirelles com 2 L's. Esse é meu ganha-pão. Obrigado. E pronto, é neste tom poético que nos despedimos de Maurício Meirelles. É ele o homem deste episódio de Com Humor Não Se Brinca, o podcast que terá para a semana novo convidado. E sim, desta vez, depois de uma pequena mudança de planos, será mesmo o Carlos Coutinho Vilhena. Por exemplo, olha, tipo, o Ricardo disse isto para neste podcast, que era uma coisa para que eu queria dizer, e nós para falamos muito disto, que é, o comediante para não pode ser um poser, um gajo com o estilo, não é? Tem que ser uma, tipo, não pode ser uma estrela de rock, e eu percebo isso que ele quer dizer. Mas mesmo o próprio Ricardo é o Ricardo porque tem uma gestão de imagem incrível. Porquê é que ele não tem Facebook? Tu não te lembras de uma polémica do Ricardo Araújo Pereira em que fez um comentário no Twitter ou uma coisa em que as pessoas lhe caíram em cima? Ele é um estratega em tudo. Qualquer aparição que ele faz é pensada e é bem feita. O Bruno Nogueira é tipo a mesma coisa. Bom, é que nem se atrevam a perder isto. Até para a semana, o Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Bem, esta emissão é muito especial, pois não só está disponível no podcast do Com Humor Não Se Brinca, como pela primeira vez, aliás, como se percebeu, foi emitida na prova oral da Antena 3. E pronto, foi Maurício Meirelles no Com Humor Não Se Brinca e também na prova oral. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor. Humor em Portugal. Humor, humor, humor. Não se brinca com humor. Com humor. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca com humor. Com humor. Não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Humor. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.